Franco em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Estamos mais uma vez com vocês para mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Um espaço dedicado à educação básica, né? Nesse espaço, toda a comunidade pode se expressar, os professores, alunos, pais, funcionários, enfim. Todo aquele interessado em educação tem esse espaço aqui, com os microfones abertos, para se expressar. E também é um espaço onde principalmente o aluno é o protagonista, né? Tudo que ele faz e que ganha destaque a gente traz aqui para passar para a comunidade. E hoje nós estamos aqui no estúdio com o professor Maurício Ortega, José Maurício Ortega, com o professor Clésio Aniceto e com a nossa aluninha, querida aluna Caroline Eduarda Batista. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sustentabilidade, né? Nosso papo hoje é um conceito meio complexo, mas a grosso modo nós podemos dizer que sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, né? Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. E seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir, assim, um desenvolvimento sustentável. E nessa linha, a grosso modo, né, nós estamos conceituando aqui o que seja sustentabilidade, porque é um conceito bem complexo, mas como a escola e alguns professores estão desenvolvendo um projeto em cima disso, que é uma casa sustentável, e aqui nós temos um dos professores responsáveis, que é o professor Maurício, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, professor? Tudo bem? Isso, tudo bem. Então, professor Toninho, boa tarde, ouvintes, boa tarde, professor Clésio, boa tarde, Caroline, nossa aluna da oitava série, por sinal, ótima aluna, né? Nós a trouxemos hoje aqui porque é uma das que está ajudando, que está trabalhando na construção da casa. Todas as oitavas séries foram convidadas, foram motivadas, né, para ter essas funções práticas de trabalhar. E alguns alunos têm mais jeito, gostam mais de fazer. Então, a Caroline é uma das representantes dos alunos que vem aqui para falar um pouco da sua experiência e do que ela está achando, né? Como está sendo desenvolvido esse projeto na escola. Mas antes, professores, antes de falar do projeto em si, da casa sustentável, nós temos que nos atentar para o seguinte: de acordo com esse conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que foi falado pelo professor Toninho, de modo a não comprometer as novas gerações, certo? Eu acho que, seja o que for que façamos agora, as novas gerações já estão comprometidas. Porque as modificações, as transformações que o homem induziu no nosso planeta, muitas delas são irreversíveis, né? Algumas espécies até que já deixaram de existir, já foram extintas. Muito difícil você conseguir recuperar isso aí. Então eu gostaria que a gente pudesse conversar nesse lado também, certo? No lado dessa consciência que hoje vem sendo desenvolvida, e já começa lá embaixo, lá no ensino, no infantil mesmo, né, ali com as crianças na tenra idade, já começa ali com muitas informações, com muita sensibilização, e vai se desenvolvendo isso até os cursos superiores. Então, a população hoje está sendo trabalhada de uma forma diferente daquela que nós fomos enquanto alunos, não é isso, professor Clésio? Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, Caroline, professor Toninho, professor Maurício. Eu concordo, mas eu acho que ainda está muito, muito, muito aquém das nossas expectativas. Porque na última terça-feira, nós estávamos conversando, eu e o professor João, e ele foi cobrar um trabalho de uma menina, e a menina falou: "Ah, eu te mandei via e-mail o trabalho." Aí eu economizei papel. Aí eu falei para ela: "Tá, você economizou papel, mas você gastou outra coisa que polui bem mais do que a produção de papel, que no caso é uma construção de uma usina hidrelétrica. Tá, haja visto o caso da usina Belo Monte, né? Que está gerando um monte de contradições, um monte de problemas, porque as pessoas não querem. Que quando você constrói uma usina hidrelétrica, a destruição que ela provoca é muito grande. E hoje em dia, para se produzir papel, você usa geralmente reflorestamento. Então eu estava explicando para o pessoal que talvez o papel seria menos agressivo à natureza do que ela estar gastando energia elétrica do computador dela para enviar o e-mail para o professor João. É que se ela entregasse o trabalho impresso, ela gastaria também a energia elétrica ou para da impressora ou ainda da lâmpada que estaria iluminando Exatamente. O ambiente que ela fosse escrever, né? Isso. Então você teria, além da energia elétrica, também o papel, né? Enfim, as duas formas são agressivas, né? De alguma forma, ao sim. meio ambiente, mas talvez o e-mail seja um pouco menos, um pouco né? menos. De uso de energia, talvez, levando-se em conta o que você está dizendo, Maurício, acho que realmente, né? E os alunos, mas o que não quer dizer ainda, que, né, de sustentabilidade. Eles não sabem o que significa, o que é. Parece que é uma, nossa, é uma palavra assim tão monstruosa, tão difícil, mas sustentabilidade, todo dia você escuta falando, mas por enquanto nenhuma ação, eu não vi nenhuma ação com relação a isso. Você viu, por exemplo, algum tipo de ação? Mas o próprio professor Clésio, a própria colocação da aluna, eu mandei por e-mail para economizar papel, já foi nesse sentido. Eu acho que já é de alguma forma um ganho, né? Temos que ser otimistas nisso aí. Lógico que nós estamos num incipiente, nós estamos começando ainda. Agora, com relação às usinas hidrelétricas, a energia elétrica ainda seria uma das formas de obtenção de energia das menos agressivas. Poluentes, das menos agressivas. Ela é sim agressiva na sua implantação, porque ela alaga uma área imensa, né? Ela transforma uma área imensa de floresta ou de campo ou de qualquer que seja o ambiente natural, ela transforma em lago, ela acaba por modificar permanentemente o ambiente. Né? E aí a menina me questionou, então deu uma solução para isso. Eu falei, olha, a solução, talvez daqui uns 50 anos, com a fusão nuclear, que já vem sendo estudada desde 1900 aí. Né? A fusão nuclear é energia limpa, é energia do átomo, é a energia que o Sol produz a cada segundo lá pela junção, quando você espreme dois átomos de hidrogênio, ele libera essa quantidade astronômica de energia e de luz. Eu falei, essa seria uma energia 100% limpa, acho não poluente. Caminha para isso, né, professor? Caminha, porque caminha. Tem várias pesquisas, inclusive lá no MIT, lá nos Estados Unidos, Michigan, que fica essa universidade conceituada, onde tem a maior concentração de prêmios Nobel do mundo. Eles têm um reator já de fusão nuclear, só que infelizmente o reator ainda está em fase experimental e você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de equipamento, porque de repente ele pode, se você perder o controle, você pode criar um caos, né? Um caos atômico. Sem dúvida, né? Mas em termos de energia limpa, mas não produz nenhum tipo de lixo. Não. Então. Você funde o átomo, você produz um elemento químico diferente. Do ponto de vista do leigo, né? Você pega o hidrogênio e o hidrogênio funde e você forma um átomo de hélio. Você pega o átomo de hélio e funde com o hidrogênio e você forma um de lítio. E aí você vai fazendo as fusões. O que você vai produzir? Elemento químico. E elemento químico não é poluente, é o que forma o universo. Basicamente nós somos formados todos por átomos, né, professor Maurício? Mas se fôssemos pensar assim, o gás carbônico também não seria poluente e ele acaba. Não, mas o gás carbônico, de uma certa forma, ele. Pelo processo evolutivo do nosso planeta, ele foi sendo depositado. O ser humano que está buscando ele, jogando ele de volta. Ele está depositando com muita velocidade esses fósseis, né? Esse carbono fóssil, né? Através do petróleo, está jogando com muita velocidade na atmosfera. Exato, é energia, busca incessante pela energia. Exatamente. E aí, Carolyn, o que você acha da sustentabilidade? Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente conversa com a Carolyn. Né? Porque nós estamos terminando esse bloco. Dentro de alguns minutos, após a nosso intervalo musical, estaremos de volta com vocês, queridos ouvintes. ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, e o capim para vaquinha, e o feijão quem compra gosta. Oi, vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, e o capim para vaquinha, e o feijão quem compra gosta. Hilário, ai, ouvi eu que chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, barra e noite. E dei até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, parei noite, virei dia e dei até festa na roça. Hilário, ai, ouvi eu me chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. É isso, amigo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o assunto sustentabilidade, né? Nós estamos falando sobre um projeto que a escola está desenvolvendo, alguns professores estão desenvolvendo, e um deles está aqui, que é o professor Maurício, que faz parte desse projeto, e também com a aluna Caroline, que também está participando desse projeto de sustentável, né? E a gente ficou de conversar com você, que é no primeiro bloco, sobre essa questão da sustentabilidade. O que, que você acha disso? Bom, primeiro eu acho que eles deviam parar de cortar as árvores, porque a árvore suga o ar poluído e transforma em ar fresco para a gente poder respirar. Uhum. Começar a parar com essa história de cortar a árvore, queimar. Queimar é bambu, queimar várias canas, essas coisas assim. Parar de jogar lixo em rio, no chão, porque eles jogam o lixo no chão, essas coisas assim, né? Aí quando chove, dá enchente, a água, ao invés de cair pelo bueiro, o lixo fica tampando a água. Isso faz com que a água suba, né? E na história lá da casa sustentável, né? Já vou começar a falar agora do assunto. É que, assim, eu tô gostando muito de fazer a casa sustentável, porque, primeiro, não é só pra mim, é pra todos os alunos da escola. E, bom, tá ficando linda. Eu achei que tá ficando linda. Vários alunos fizeram bastante coisa lá, né? Eu não fui a única. Teve várias doações, porque quando no comecinho doaram madeira, telhado. Aí eu achei bem legal. Tô fazendo a cisterna, né? Tô fazendo aquecedor solar. Tô fazendo bastante coisa. E eu acho que tá ficando bem legal. Caroline, como você entrou nesse projeto? Eu entrei quase no comecinho, porque assim, bem no comecinho eu não achei que ia dar muito certo. Porque eu achei que eu só ia ficar pronto bem depois que eu tivesse formada. Porque eu achei que ia ser uma casa bem grande, né? Mas aí a professora explicou que ia ser um cômodo, que ia ter bastante coisa lá. Aí quando começou a construir, eu fui uma das primeiras a ajudar. Aí eu comecei a cortar a garrafa, comecei a fazer furo na garrafa, ajudar a fazer a parede, ajudar a professora, tudo, né? E eu gostei bastante de fazer isso, porque é uma coisa que todo mundo pode fazer, não só eu. Todo mundo pode ajudar. Que tipo de material vocês estão usando na construção dessa casa? Então, garrafa, como eu falei. Garrafa PET, né? É, aquelas de 2 litros. Estão usando areia, aquela areia que tem lá na escola mesmo, né? Estão usando para poder fazer o cimento. Garrafinhas pequenas. Ah, deixa eu ver o que mais. Madeira de reflorestamento. É. Aquelas... Várias coisas recicláveis que tem para reciclar. Estão usando várias coisas recicláveis. Quem que fez aquele aquecedor solar, Maurício? Aquele aquecedor solar foi uma orientação feita pelo professor Márcio Cardinal, que é o professor de física. Isso. Ele seguindo um projeto, inclusive esse projeto, nós já apresentamos esse projeto numa feira do CLCC. Um aquecedor de água feito de PVC, né? Aqueles tubos de PVC marrons, e com caixinha de leite pintadas de preto para absorver o calor, né? Através da luz do sol. E uma capa protetora de garrafa PET. Então ele é completamente também reciclado, né, de material, reaproveitamento de material. E ele funciona muito bem. Ele aquece muito a água. É um negócio impressionante o que aquece aquele. Você já fizeram teste? Já. Em outras ocasiões já aqueceu. É lógico, a gente faz ele em dimensões pequenas, né? Então não tem uma grande capacidade. Não aquece uma grande capacidade de água. Mas 10, 15, 20 litros aquece bastante, bastante. E basicamente, qual é o princípio básico do funcionamento dessa casa? Que você, eu vi outro dia, você mostrando uma foto, o pessoal tudo sujo lá de barro que vocês estavam confeccionando lá as paredes. Eu achei muito legal isso. Ô, professor Clésio, professor Toninho, Kerwin, tudo que a gente faz na escola, todas as atividades, a gente procura colocar um pouco de humor, um pouco de ação, um pouco de diversão. Não só o jovem, mas todas as pessoas gostam disso. De um ambiente descontraído, de um ambiente leve, né? Um ambiente gostoso para trabalhar. E as brincadeiras sadias, saudáveis, são ótimas a serem feitas em qualquer ambiente. Então, junto com o trabalho, a gente desenvolve algumas brincadeiras também. Mesmo durante a construção das paredes, quando ficam vários alunos, cada um com uma função definida, né? E nesse dia aconteceu de algumas garotas sujarem o rosto com uma das matérias que nós usamos como fixação das garrafas. É uma liga feita com um pouco de cimento, um líquido que é o cal biológico, é um cal, uma novidade inclusive no mercado da construção civil, e terra. Isso aí bem misturado dá origem a esse barro, né? Essa argila, né? Que vai unir as garrafas PET. Acontece de você, sem querer, esbarrar em alguém, acabar sujando um braço, uma mão, um rosto. E as crianças todas ficam bem motivadas com isso, eles gostam disso. Ficam com a cara pintada. Ficam, são os caras pintados. Cara da sustentabilidade. Você ajudou a construir as paredes, Carol? As paredes, a de cimento, eu não ajudei, não. Que quem fez a parede inteira praticamente foi o professor e mais um aluno lá da oitava. Aí agora as outras paredes lá eu ajudei bastante, cortando garrafa, ajudando a colocar lá no. Encaixar lá no, na madeira. Aí essa parte aí eu ajudei. O que você acha desse projeto? Então, sua eu acho, opinião. A minha opinião no projeto é que vai dar certo. Para continuar, que não pode parar mesmo. E eu acho que todas as escolas deveriam fazer algo parecido com isso, porque, como o professor falou, isso está se tornando uma diversão para nós. É tipo assim, um passatempo. Porque fazendo isso, os alunos acabam aprendendo mais sobre sustentabilidade. Carol, tem um mobiliário na casinha, não tem? Mobiliário? Móveis? Tem. Fizeram um sofazinho de. de garrafa pet. Ficou tão fofo. É? Só que, infelizmente, só as quinta série conseguem sentar no sofazinho. Não sei por quê. Só as quinta série conseguem sentar. Por quê? Os demais, o peso é demais? Não, é que não encaixa na cadeira mesmo. A vida é muito pequena. Tinha que ter colocado mais duas fileiras de garrafa pet pra poder caber. Né? Então, fica a ideia pra se produzir. Fica pras quintas. Não, sim. Faz umas maiores pros outros. É. A ideia é estar mostrando pros alunos, dando exemplo de como se pode trabalhar com material reciclado. Principalmente garrafa pet, que é um, vamos chamar assim, um resíduo sólido, um lixo espetacular, né, para poluir. Porque o que tem de garrafa pet nos mananciais, nos rios, não sei se vocês já viram uma foto do rio Tietê, na região próxima aqui, a Barra Bonita. Aí dava para construir uma jangada. Dava para construir uma vila inteira. Então, você vê, é um material que é muito gerado, né? Muitas garrafas pet por dia são descartadas. Então, a ideia está mostrando para o aluno, pode-se fazer uma parede de garrafa pet, ou de várias maneiras diferentes, certo? Uma casa pode ter um aquecimento solar feito com material reciclado, uma casa pode ter uma cisterna, também feita com uma boa parte de materiais reciclados, que é o que está sendo feito lá. A fase, além do mobiliário, professor Toninho, que é feito também de material reciclado, nós vamos ter também alguns equipamentos, como exemplo, forno solar, um desidratador de frutas também, com energia solar. Nós vamos ter também mostrar como é que se faz uma iluminação natural para qualquer ambiente. Aquelas lâmpadas naturais, que se faz com garrafa também, e funciona muito bem. E nós vamos ter uma horta também, com produtos orgânicos, então nós vamos estar crescendo. Esse projeto ainda vai muito para frente. Talvez até um dia a gente amplie essa casa, porque ali vai servir como um ponto de encontro, um ponto de estudo ali, um ponto de observação também. Isso é muito bom. É porque mais do que palavras, né, a imagem é muito mais convincente, né, para se dizer sobre sustentabilidade, né, a casinha propriamente dita. Acho que com isso, que a ideia é, porque ninguém ali está estudando para ser um ambientalista, mas para ter uma noção de como agir em relação ao meio ambiente. Agora, nada é melhor do que uma imagem, né? Pra, e a sensibilização, né, para sensibilizar o jovem. Imagem não, porque é real, né? É uma casa mesmo. É, está sendo construída, está ficando legal. Eu estou gostando de ver. Você vê que todos os professores estão gostando da ideia, né? Bacana. E os alunos também, muitos alunos vão lá perguntar. Quer dizer, os alunos que não estão participando diretamente no projeto, que são os da quinta e da sexta série, eles vão perguntar lá o que está acontecendo. Chama atenção, que é isso, né? Claro. Uma estrutura nova, uma edificação nova na escola. E agora nós vamos ter uma outra parede ainda que vai ser construída de uma forma diferente. Essa vai chamar mais atenção ainda, porque ela vai usar uma quantidade imensa de garrafas. E nós estamos com muita dificuldade em coletar essas garrafas, por exemplo. Uhum. Sabe, nós estamos pedindo aos alunos, fazendo campanha para que os alunos tragam, né? Mas nós também aproveitamos a audiência fenomenal desse programa aqui também, para que possamos arrecadar garrafas PET também, na Escola Jesuíno de Arruda, ok? É isso, Maurício, nós vamos fazer mais um intervalo e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Ouça uma música. aceitou. Rivaldo Maravilha mandando um gol. Minha chapa amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre sustentabilidade. Temos aqui no estúdio o professor Maurício, o professor Clésio e a aluna Kellen. E estamos falando sobre a construção de uma casa sustentável que a escola está desenvolvendo lá, né? Com um projeto de ensino que a escola está desenvolvendo. E do que nós falávamos no último bloco sobre... A construção das paredes, as paredes. Isso. O Maurício pediu para eu trazer mais garrafas. Fazer uma campanha pro pessoal, né? Em vez de jogar as garrafas fora, entregar lá na portaria da escola pra gente poder estar construindo as paredes da escola. Da escola, da casa. Que quanto mais garrafa, melhor. É, Maurício, como é que foi o processo de seleção dos alunos? Ah, nós vamos pegar tais e tais séries e por quê? É assim, o processo de seleção foi o seguinte, séries finais, oitava séries, porque eu e a professora Alice, que fomos os precursores desse projeto lá, nós trabalhamos nas classes em comum, trabalhamos na mesma classe. Aliás, eu gostaria que você nomeasse todos os professores, né? Porque eu citei você, mas nós temos a professora Lislaine. É, a professora Lislaine, que é a professora que, inclusive eu estive afastado durante 3 meses da escola, a professora carregou sozinha o piano lá, ela mais o Márcio Cardinal. O professor Osmar Maia também. Que é um ex-professor, que é engenheiro, né? Engenheiro. Isso. Osmar Silva. Osmar Silva. Que ajudou bastante também, inclusive fez o papel da estrutura da casa, ele que montou ali. Uhum. É, temos outros professores também que estão colaborando. O professor Torinho também já foi buscar bambu. Aliás. Alguns professores no horário. Fomos buscar bambu ali próximo. No horário da HTV. Certo, professor. Alguns professores, o Fábio, os dois professores. Puxando o bambu pela rua. Uma coisa interessante se ver a colaboração, o desprendimento desses professores para ajudar. Né, e das professoras também. É, foi bastante. Uhum. É, o pai da Kevin também colaborou, cortou os bambus. Né? Facilitou para que a gente pudesse levar. Mas voltando a falar sobre a parede, que você, desculpe interromper você. Professor, nós fizemos por enquanto duas paredes diferentes. Né? Ambas usam garrafa PET, uma é puramente de garrafa PET encaixada e arame. E essa é a estrutura da parede. Certo? Ela fica transparente, ou seja, uma passagem de luz muito grande. E a outra parede, ela é uma parede de alvenaria, usando o barro, né, que nós falamos aqui, o barro com um pouco de cimento, para dar apenas uma fortalecida. O alicerce dessa parede e as colunas, elas são feitas com bambu e esse barro também, com acrescentar uma pedra britada também. E parece que está funcionando, porque as paredes estão firmes lá. Os alunos estavam preocupados que essas paredes fossem... ruir, né? Com a chuva. Com o vento. Mas não abalaram nada, não. Agora que elas já secaram mesmo, elas estão muito firmes. Passou pelo teste da última tempestade. Que por sinal que tempestade, hein? Sobre o telhado. Parece que o telhado também é feito de material reciclado, né? Isso. É uma telha que ela é feita principalmente por embalagens de leite, essas caixinhas longa vida. Essas caixinhas são moídas e esse material é a base de uma telha, que eles colocam uma resina, mais esse material das caixinhas longa vida, né? Tanto de leite como de suco. E aí isso aí forma uma liga muito forte. E essa é uma fábrica de Baté, parece que vende essa confecção, mas também foram doadas também para a escola. Mas são poucas telhas também. O cômodo é pequeno, não é nada. A gente falando aqui parece que é uma casa imensa, não. É um cômodo, é apenas para demonstração mesmo. Né? Uhum. Também não é uma casinha de cachorro. É maior. Você disse no último bloco que vai ter dois equipamentos lá, um forno solar e um dessecador? Isso, um secador de flores. Como que é o funcionamento desses dois equipamentos? Bom, os dois funcionam praticamente da mesma forma, que é justamente você concentrar, você coletar os raios solares através de um metal pintado de preto, certo? Que você refrata essa luz e concentra isso aí. E isola, e faz um isolamento disso aí para o exterior. Isso é protegido por um vidro, certo? Que a temperatura aumenta lá dentro e o vidro acaba funcionando também como isolante. Então você tem um aumento da temperatura bastante grande lá. No caso do forno, ele não tem saídas de ar, poucas. São poucos assim, poucas estruturas para isso. E no caso do secador de frutas, você usa mesmo princípio, né, de coletar os raios solares, mas você forma lá dentro uma corrente de ar. Uma corrente de ar quente. E esse ar quente que passa, acaba passando pelas frutas e retirando a água. E diga-se de passagem, você consegue frutas saborosíssimas. Tomate, banana, maçã, fica muito gostoso mesmo, inclusive para saborear depois. E o forno a gente assa batata, faz arroz no forno solar. Você tem mais ou menos o tempo de cozimento? Depende do sol, depende, né? Depende do sol, né? Depende do dia, depende do sol. Então não existe acúmulo de energia, né? Não, ele não consegue acumular esse equipamento, não. Uhum. Agora, com os dias que nós temos... Mesmo agora, nesse período, olha, 2 horas e meia, 3 horas, uma temperatura altíssima dentro do forno. Chega em torno de 60 a 70 graus. Uma temperatura bem alta. Isso é bom, né? Pra quem tiver perdido aí no meio de algum lugar aí, ó. Uhum. E não tiver um isqueirinho, se vira. E a horta? Como é que está? Né? Então, essa horta nós estamos agora aguardando a chegada do esterco. Todo o adubo vai ser adubo orgânico, né? Vai ser um esterco de curral curtido. Nós estamos esperando chegar agora. Já foram encomendados uns sacos de esterco. Nós vamos fazer as fileiras, os canteirinhos, né? E aí nós vamos trabalhar com quintas e sextas séries também, certo? Para que eles comecem já também a participar da horta. E vamos ver o que dá pra gente. Não daria pra gente fazer uma compostagem lá, Maurício? Sim, com certeza. Aproveitar o material orgânico da escola, todo que vem recolher. Com certeza. Atrás da horta não tem nada. Não, é uma das coisas que... Tem a Maria, né? É uma das coisas que a gente pode fazer também. Porque seria legal você produzir o próprio adubo, né? Claro, através da compostagem. Agora eu não sei se teria um lugar lá que na escola... Porque geralmente eles geram um certo mau cheiro, né? Ah, mas nós temos áreas ali, tranquilo para usar. A escola é bem grande, né? É compostagem, professor Clésio. Você jogando um pouco de terra por cima dos materiais, ela não tem, e tampando ela com telha, não tem um odor assim tão forte, não. Pode ser feito atrás da horta, professor. Aquele onde foi construída a casa ali, foi feito um buraco para fazer isso aí, não foi? Não era isso? O intuito daquele buraco? Não, aquele buraco, professor, seria feito uma caixa de areia ali para salto em distância. Ah, tá. Isso na década de 70, professor. E nunca mais foi usado isso aí. É? Puxa vida, hein? Foi feito ali, uma máquina fez o buraco, agora vamos colocar areia, que seria uma... para caixa de salto, né? E, então, basicamente, se fosse um buraco mais ou menos lá perto do muro, não... distante ali da casa do do caseiro e mais pra cá, isso. Daria pra gente fazer um outro projetinho de compostagem. Sim, sem dúvida. Pode ser feito, sim. Eu acho que até vai ser feito, né, professor? Ah, seria legal, né? Já seria a produção do adubo, né? Claro. Isso. Aí já seria o processo já. Porque ali na. Expandiria sustentabilidade, né? Porque a cozinha da merenda produz muito. Né? Muita casca de fruta, muita folhagem, né? Muita coisa que a molecada também joga fora, né? É isso, nós vamos fazer o último intervalo. Dentro de alguns minutos estaremos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Esse é o calor do amor. Isso, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre sustentabilidade, um projeto de uma pequena casa que está sendo desenvolvida na Escola Jesuíno de Arruda, com a presença aqui dos professores Maurício e Clésio e da aluna Kevin. Isso, nós, no último bloco, a gente falava sobre compostagem, né? É, só perguntar uma coisinha para a Carolyn. Você vai continuar o ensino médio lá na escola, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Vou. E daria para continuar aproveitando esse pessoal lá nesse projeto por mais 3 anos que eles vão estar participando, né? Ou seja, a expansão, a compostagem, a captação, fazer um sistema de filtragem de água, né? Coletar água da chuva, como você estava descrevendo outro dia que você faz isso na sua casa. É. Você tem um sistema que coleta água e você faz o processo de purificação. Daí também a gente poderia depois, no futuro, estar colocando lá dentro desse projeto. É. E aí aproveitaria os alunos e eles iriam acompanhando até o terceiro colegial, no caso dela mais 3 anos. Aí quando ela chegasse no terceiro colegial, ela já viria um negócio assim mais expandido, com mais coisas lá, etc. E ficaria legal. Ela viria o trabalho, né? Acompanharia o trabalho durante esse período. E os colegas também, né? Os colegas de sala, porque são seus colegas que também estão participando, né? São poucos, mas estão participando. Não são todos que participam? Não. Boa parte fica de fora. Enquanto o pessoal tá lá ajudando, eles ficam sentados sem fazer nada, só ficam olhando. Ah, mas é por opção deles. É, por opção. O convite foi aberto a todos. Foi. Convém ressaltar também, professores, que esse projeto ele foi classificado por uma mostra de ciência na cidade de São Paulo. Mostra de ciência que será na USP, lá em São Paulo, certo? Ele foi classificado entre os 5 projetos aqui da nossa região, e esse projeto vai ser exposto lá em São Paulo agora no mês de dezembro, quando se começa dia 6, 7 e 8 de dezembro. São 3 dias que estaremos lá, no dia 6 e 7 expondo esse trabalho, e no dia 8 uma solenidade de encerramento, né? Então é interessante que a nossa escola, mais uma vez, também se coloca... Aliás, a escola ganhou um prêmio recentemente, né? Isso. Numa exposição que nós tivemos no CCC, foi esse forno solar, que nós fizemos, assamos batata nesse forno solar, né? O pessoal adorou. Foi entre os 5 trabalhos também, bem classificados. Também vai para São Paulo também. Também vamos parabenizar a escola, né, na última quinta-feira, dia 22, pelo excelente trabalho das professoras, né, da Adriana, dos outros professores que fizeram junto com os alunos do ensino médio, dos primeiros anos do ensino médio, aquela exposição maravilhosa lá sobre vernissagem, pintura. Parabéns para todos. Tendo como fundo a literatura, né? Isso, usando a literatura. E os alunos, nós já trouxemos alguns alunos para falar sobre esse projeto, e a conclusão foi dia 22 agora, com a presença de alguns pais também. Foi legal, foi interessante, foi bom para caramba. Uma das coisas curiosas, professor, desse programa de rádio, do Ensino Básico em Revista, é que nós trazemos muitos alunos da escola que participam de projetos. E boa parte dos programas são utilizados por esses alunos, o que significa que a nossa escola tem muitos projetos sendo desenvolvidos. Ocupa o tempo com projetos. Né? Você ocupa e talentos também, né? Nós temos muitos talentos musicais, né? Muitos programas são feitos com música. E com os alunos que da própria escola. Uhum. Como semana passada nós trouxemos o Rodolfo, aluno do primeiro ano do ensino médio, que está na escola do Conservatório de Tatuí, que, por sinal... Deu um show aqui, né? Muito bom. Um show de violão. E alguns outros também, a Rebeca, que nós já trouxemos aqui, que toca violino, e um ex-aluno que também toca... Como é que é aquele negócio? Acho. O instrumento que veio... O rapaz que veio junto com a Rebeca, foi violão ou foi viola? Violino mesmo. Ah, foi, é. Os dois tocam. Os dois tocam violino, e a Rebeca também está no conservatório. E aproveitar também para divulgar esse programa, que está à disposição de todas as escolas de São Carlos que desenvolvem esses projetos, para que possamos expor isso aí, acaba motivando. É porque o espaço é para a educação básica, né? Toda a educação básica da cidade e da região. A iniciativa foi da Escola Jesuíno de Arruda, né? Nossa, que nós fizemos isso, começamos Maurício e eu, agora o Clésio também, né? Já há 3 anos, né, Clésio? Mas é para toda a comunidade. Não, eu acho que esse é o projeto mais longo da escola, né? Dura aí praticamente 2004, né? Mas é um problema de memória isso, que a gente esquece. 2004. Não, mas é interessante. Sete anos, porque um ano a gente ficou fora. Pela perspicácia dos dois aí. E pela... Perseverança. Perseverança, né? Inclusive depois, trazendo o programa aqui pra UFSCar, que abriu as portas pra gente. Aí se eles não tivessem aprovado, não tivessem gostado, muito provavelmente já teriam mandado a gente embora. O projeto já teria sido extinto. Exatamente. Né? Estávamos com um problema de patrocínio. E fica aqui o agradecimento também à Rádio UFSCar. Tá sempre... Aliás, a Rádio UFSCar é essencialmente educativa mesmo, né? Porque não só com a nossa escola, mas com todas as escolas, inclusive municipais. Frequentemente a gente vê alunos aqui, né, visitando a rádio. Os técnicos aqui da Rádio UFSCar também, muito atenciosos e trabalham com muito afinco, com muita dedicação também, e com muita capacidade técnica, né? Isso que é importante. O Eduardo é um grande amigo nosso, já. O tempo dele acho que está acabando aqui também. Acho que ele vai ficar só mais até o final do ano. Depois já... Mas depois ele volta com a gente aqui. Não, é porque eles funcionam em sistema de estágio, né? E aí eles são substituídos todos os anos e entram estagiários novos. Infelizmente é mais um mês só, não, com o Eduardo. Ah, então estamos torcendo, porque a gente gosta muito de trabalhar com você. Claro, o programa de hoje, então, sobre sustentabilidade é um assunto que não se esgota, né? Uhum. Gostaríamos de ouvir mais alunos, que a Caroline falasse mais também. Hoje ela está meio ainda um pouquinho... Está se adaptando. Se adaptando, né? Mas ela já esteve aqui uma vez, quando ela foi vencedora num torneio de damas. Ganhou medalha, né? Medalha de ouro, né? É. Nós temos os alunos e você não foi nessa competição que está tendo, dos jogos regionais? Não, porque eu não me inscrevi. Eu não me inscrevi esse ano. Eu queria, só que eu não me inscrevi a tempo. É, parece que São Carlos está indo bem nos jogos regionais. Quando eu vi lá o pessoal jogando dama e xadrez, eu já me liguei. Eu pensei no Bruno, na irmã dele, em você, no pessoalzinho que a gente trouxe aqui da outra vez para poder estar entrevistando com relação a esses torneios. Uhum. E a nossa escola sempre, né, tem se dado muito bem em torneios com a professora Neuza, né, que está levando sempre os alunos para competir em outras cidades. Estadual, né? Isso é muito bom. Você vê que a nossa escola, né, Maurício, é uma escola ativa, né? Uma escola como viva. Você já tá, sempre diz, né? Ativa, viva, está pulsando, a gente está fazendo um monte de coisa para tentar despertar nesse pessoalzinho, nessa molecada, nos nossos alunos. A vontade de não só de participar de todas essas coisas, mas também de aprender um pouquinho do conteúdo. É, professor Clássio, eu atravesso a cidade inteira praticamente para ir lecionar lá no Jesuíno há 30 anos. E eu não me arrependo disso. Eu acho que a comunidade do entorno da escola, a própria comunidade, os professores, as direções que nós tivemos na escola, todos os professores, vários, que todo esse tempo a gente tem convivido, é uma experiência riquíssima. Tanto na área educacional como na área cultural também, professor. Como em vários outros aspectos da escola, de Jesuíno de Arruda, uma riqueza muito grande. Daria até para escrever um livro isso, não, professor? Claro mesmo, porque são muitas, né, as experiências desenvolvidas naquela escola. Muita gente que já está bem profissionalmente. Aliás, a gente poderia desenvolver um clube de ex-alunos na escola. Então, temos alunos, ex-alunos proeminentes na sociedade. Inclusive trabalhando na Petrobras, na exploração do pré-sal. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Vamos agradecendo a audiência dos nossos amigos. E contamos com vocês no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio UFSCar 95,3. E também quero agradecer aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E esteja conosco no próximo sábado aqui pela Rádio UFSCar. Escute diferente. Ensino Básico em Computadores fazem arte. das fazem dinheiro. Oh, dinheiro. Computadores, dinheiro, dinheiro, é dinheiro. Carona. Computadores fazem a... Thank you. Você está ouvindo Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente.